trabalho. A tia de Clara, operada de um tumor na cabeça, continua no canto do centro cirúrgico. O pai de João segue à espera de uma hemodiálise urgente. A mãe de Wellman se despede. Mas que sinistro, só quem tava na cena que viu. Todos sentiam a sua presença, mas ninguém ouvia um pio. Falência múltipla decreta, sistema saúde agoniza no corredor, mano. Por favor, me ajude. Na fila de espera que tava cansado, olhando pro mano do lado, na mente passando o filme do passado. Ricocheteado e os pacientes daquela noite, tratados com descaso. 6 anos de faculdade, mas que resultou fracasso. E aí, doutor, como é que fica? Missão é salvar vidas, várias mentes corrompidas. E as noites mal dormidas, só cota vivida não enxerga mais nada, fim do túnel, luz apagada. Perdido no fio da meada, esperança desperdiçada. Saiu semana passada, manchete no jornal, que a corrupção tá alta, até mesmo nos hospitais. General, são os tesoureiro, que acerta com os costureiro. Ligeiro que sim, contava parado, mas no fim foi tesourado. Saúde no Brasil, só pra quem tem dinheiro. Quem não tem condição, sofre nos PS dos governos. Tem a cura do câncer, mas não aplica, vê se pode. Enquanto tão na captura dos carros Veloster, vestido de branco, tipo um santo, nem sempre realiza a cura. Olha que imposto de renda já tá nessa captura, com a renda que gera fartura. Os corpos não são contados, sem contar com os indigentes que antes foram torturados. Lula vai embora. Quem é que vai nos ajudar? Hospital em São Paulo. Esse sistema poderá ser chamado de decente. Já coragem, agora habito que antes era inabitável. 60º na fila, posição não favorável. Mictório, notório seria se não espantasse. Na pauta seria bom se todos casos relatasse. Cada um que formasse, alcançasse mais que falasse. Que as tecnologias um dia possam ultrapassar-se, mas que também chegue aos pontos de extrema carência. Rico vive, pobre morre por falta de assistência. Na resistência permanece firme até a última sentença. Aquele que não te fere e não interfere na crença. Com inteligência na cadência expresso opiniões. Acho que algo tá errado, vamos mover multidões. Operações de corações, função dos pulmões. Irradiações, infecções, resulta internações. Palpitações, formigamento, já escreve seu testamento. Não viveu como quis, bate forte arrependimento. Os batimentos que tá acelerado depois do acidente, carro capotado. Deram-lhe uma chance, mas tá na UTI jogado. Um sistema fraudado, não investe em equipamento. Que resta da memória, apenas 22%. Flagraram um acontecimento logo após o Jornal das 8 mostrar arrependimento. Porque sem consentimento aplicar a medicação. Paciente era alérgico, deu adeus pro mundão. Clínica, psicose, neurose, esclerose, virose. Primeiro sintoma é a tosse, resulta em tuberculose. Abre as ventas, vê se aguenta, percebe, né, diversão. Doente, estado crítico, almeja a solução. Ativo vivão, vivendo, buscando novo sentido pra ideia. Destruindo as farsas que tão firme igual geleia. Revolucionário nato, quando mexe na colmeia, dor nas costas pode ter, não é só doença de velho. Isso é um acontecimento em todos os serviços de saúde, de emergência. Uma fórmula fora de gestão. Também a questão.